11 horas 46 minutos. Tudo de bom pra você. É tudo de bom. Minas FM. Falou em vassoura? Falou Radiante, a melhor vassoura de Piaçaba do mercado mineiro há mais de 50 anos. Tradição em qualidade e durabilidade que trazem economia. E ainda tem rodos, pás de lixo e outras coisinhas mais para sua rotina de limpeza. Mas se é para limpar de verdade, dê preferência à qualidade. Vassouras Radiante. Os melhores supermercados e casas do ramo sempre têm. Vassouras Radiante. Pensou vassoura, pensou Radiante. Você já parou para pensar que na hora de abastecer o seu carro é preciso mais do que só um posto? É preciso sim de um posto que traga segurança, bom atendimento e respeito com o seu carro. Isso você encontra na rede de postos Chavante. Combustíveis de qualidade, preço justo, atendimento diferenciado. O carinho e o cuidado que o seu carro merece está na rede de postos Chavante. Abasteça e compare. Rede de postos Chavante. Tem um sempre perto de você. Como saber que o esforço para colocar as contas de Minas em dia deu certo? É simples. Basta ouvir como a Élida está feliz, ex-aluna do programa Trilhas de Futuro. Uma amiga minha, ela me apresentou o Trilhas de Futuro. Então eu me inscrevi e consegui a bolsa de técnica em estética. Aos poucos eu pude entender aquilo que eu queria de verdade. Eu queria cuidar das pessoas. Isso só foi possível porque Minas colocou as contas em ordem. O dinheiro que ia para juros agora vai para pessoas como a Élida, em programas como Trilhas de Futuro, onde mais de 100 mil jovens já se formaram em cursos técnicos gratuitos. Através do programa Trilhas de Futuro, eu poderia ter uma oportunidade de me ingressar no mercado de trabalho. E eu acho que todo jovem tem que ter essa oportunidade, porque assim como mudou a minha vida, é possível mudar a vida de muitas jovens. Minas é pra frente. Governo de Minas. Instalação de ar-condicionado com laudo da Vigilância Sanitária e dentro dos padrões exigidos. Chama Moraes Engenharia. Referência em climatização. 998-75-2611. Moraes Engenharia. E você quer ficar sempre por dentro do futebol? É aqui! Copa do Brasil, Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro! Futebol! A maior audiência do rádio também aqui na Minas FM! Oferecimento! Distribuidora de Mangueiras Brasil, Jalque Ferro e Aço, Autopeças Niterói, Divinópolis Motosserra, Cimento e Companhia, Supermercados BH e Banco BMG! É tudo de bom. Minas, Minas FM. Você está curtindo uma programação muito especial nesta segunda-feira aqui na Rádio Minas, que celebra neste ano 80 anos. E hoje estamos vivendo um momento histórico. A Minas FM está sendo homenageada durante o desfile de 114 anos de Divinópolis. A homenagem marca 80 anos da Rádio Minas, uma trajetória de tradição, informação e companheirismo junto aos divinopolitanos. Por isso, você está acompanhando uma programação super especial aqui na Minas FM. Chave, um desejo enorme. macio, tão bom perfume. Sei lá, investi tudo naquele olhar, tantas palavras num breve sussurrar. Paixão assim não acontece todo dia. Cheia de charme, um desejo enorme de se aventurar. Cheia de charme, um desejo enorme. Procrastinando esse tchau, tampando o olho pro final. O amor virou um desprazer. Meu corpo não quer desejar o seu. Seu beijo vira um fugitivo do meu. A gente tá fazendo força pra se amar. A gente tá fingindo tá com medo, sei lá. Dois corações egoístas que não gostam e não querem deixar voar. Quando eu jurei que te amava pro resto da minha vida, tava traindo a mim mesmo, só que a gente não sabia. Tem amores que dão errado e tá tudo bem. Não é feio desistir do que não vai pra frente. Afinal não prometemos ser infelizes pra sempre. Quando eu jurei que te amava pro resto da minha vida, tava traindo a mim mesmo, só que a gente não sabia. Tem amores que dão errado e tá tudo bem. Não é feio desistir do que não vai pra frente. Afinal não prometemos ser infelizes pra sempre. Só não pode prometer. Bora assim, ó. Segura pra nós, né? Meu corpo não quer desejar o seu. O seu beijo vira o fugitivo do meu. A gente tá fazendo força pra se amar. A gente tá fingindo ou tá com medo, sei lá. Dois corações egoístas que não gostam e não querem deixar voar. Quando eu jurei que te amava pro resto da minha vida, tava traindo a mim mesmo, só que a gente não sabia. Tem amores que dão errado e tá tudo bem. Não é feio desistir do que não vai pra frente. e felizes pra sempre. Quando eu jurei que te amava pro resto da minha vida, tava traindo a mim mesmo, só que a gente não sabia. Tem amores que dão errado e tá tudo bem. Não é feio desistir do que não vai pra frente. Afinal, desistir do que não vai pra frente. Afinal, não prometemos ser infelizes pra sempre. Eu só bati palma, a Leandro e Gilmar. Tem que respeitar. Aqui é muito mais interação. Saiu a fofoca do ano. Fulana traiu fulano. Essas curutelas, sem saber o que rolar. Notícia ruim, espalha na hora da Nini da Vida. Ela entrou num carro prata com vidro fumê junto com alguém. Se não era eu do lado, tem algo de errado, alguma coisa tem. E tem mesmo. Mas dessa fofoca, cê não sabe o texto. Vai ver! Não foi traição. Eu que fui criança. Não foi traição, não. Foi vingança. Ela não errou, ela só pilantrou com quem foi pilantra. A mulher que cai nunca é a mesma da que se levanta. Não foi traição. Um carro prata com vidro fumê junto com alguém. E se não era eu do lado, tem algo de errado, alguma coisa tem. E tem mesmo. Mas dessa fofoca, cês não sabem um texto. Não foi traição, não. Foi vingança. Eu traí primeiro, eu que fui o traço, eu que fui criança. Não foi traição, não. Ela não errou, ela só pilantrou com quem foi pilantra. Não foi traição, não. Foi vingança. Eu traí primeiro, eu que fui o traste, eu que fui criança. Não foi traição, não. Foi vingança. Ela não errou, ela só pilantrou com quem foi pilantra. A mulher que cai nunca é a mesma daqui se levanta. Muito especial nesta segunda-feira aqui na Rádio Minas, que celebra neste ano 80 anos. E hoje estamos vivendo um momento histórico. A Minas FM está sendo homenageada durante o desfile de 114 anos de Divinópolis. A homenagem marca 80 anos da Rádio Minas, uma trajetória de tradição, informação e companheirismo junto aos divinopolitanos. Por isso, você está acompanhando uma programação super especial aqui na Minas FM. No time. Boa tarde pra você que tá ligado aqui, ó, na Minas FM 99,3. Agora meio-dia, mais dois minutos, simbora! É tudo de bom. Marca meio-dia, tá na hora. A cidade para, todo mundo pronto. Sintoniza na Minas, que é tudo de bom. Que a melhor tarde tá aqui. No ar, o show da tarde. Que alegria com Rafael Monteiro, sua melhor companhia. Na Rádio Minas, 80 anos de história. Fazendo seu dia brilhar. Simbora! Que coisa boa! Uma boa segunda-feira pra você. Hoje é feriado, hein? Simbora! Parabéns pra Divinópolis. Parabéns pra Minas FM, hein? Celebrando 80 anos nesse ano de 2026. De segunda a sexta, energia contagia. Música boa, vibe que irradia. Uma tradição que o tempo consagrou. No coração do ouvinte, a Minas ficou no ar. O show da tarde, que alegria com Rafael Monteiro, sua melhor companhia. Na Rádio Minas, 80 anos de história, fazendo seu dia brilhar. Simbora! Vem com a gente, aumenta o som, o astral vai lá em cima. Tá muito bom, sua participação faz a festa acontecer. Junto com a gente, pra valer. O show da tarde, que alegria com Rafael Monteiro, sua melhor companhia. Na Rádio Minas, 80 anos de história, fazendo seu dia brilhar. Simbora! Simbora! Aqui pela Minas FM nessa segunda-feira, que a equipe da Minas já desfilou. Na 1º de junho, vai lá no nosso Instagram, tá? Arroba Minas FM pra você conferir. A Minas FM celebrou junto com Divinópolis os 114 anos. Afinal, há 80 anos, a Minas FM faz parte dessa história, hein? Ligando o rádio, a gente encontra aqui. Há 80 anos, sua melhor companhia. A voz que traz notícia e emoção de Divinópolis pra toda a região. Parabéns, Rádio Minas, a festa começou. 80 anos de alegria que o tempo consagrou, sempre no ar, com muita emoção. Rádio Minas, é tudo de bom. Com bom humor e descontração no ar, fazendo todo mundo se animar. A música boa que embala o seu dia, transformando tudo em pura sintonia. De geração em geração a gente acompanhou essa amizade que nunca mudou. Hoje a gente canta em uma só voz. Há 80 anos é tudo de bom. Parabéns, Rádio Minas, a festa começou. 80 anos de alegria que o tempo consagrou, sempre no ar, com muita emoção. Rádio Minas, o quê, hein? É tudo de bom. Simbora, começando o nosso show da tarde dessa segundona. Como é que tá o feriado por aí, hein? Como é que tá o feriado? Tá em casa? Tá no sítio? Tá na chácara? Tá dando aquela geral na casa? Tá trabalhando? O que você tá fazendo, hein? Fica a pergunta no ar. Será que dessa vez a gente vai dar certo tão perto? E o nosso futuro tão incerto? E se a gente parar? Será que o nosso coração aguenta? Nem tenta, se não quiser ficar. Daqui pra frente é tudo ou nada. Não há espaço pra meias palavras. Se for pra ser metade, deixa como está. Tudo ou nada. Se for amor, você vê que tudo passa. Se for embora, tá na cara. Saudade arregaça. Tá na sua mão, agora é tudo ou nada. Se for amor, você vê que tudo passa. Se for embora, tá na cara. Saudade arregaça. No ar. Será que dessa vez a gente vai dar certo tão perto? E o nosso futuro tão incerto? E se a gente parar? Será que o nosso coração aguenta? Nem tem. tenta, se não quiser ficar. Daqui pra frente é tudo ou nada, não há espaço pra meias palavras. Se for pra ser metade, deixa como está. Tudo ou nada. Você vê que tudo passa. Se for embora, tá na cara. Saudade arregaça. Tá na sua mão, agora é tudo ou nada. Agora é tudo ou nada. Se for, você vê que tudo passa. Se for embora, tá na cara. Saudade arregaça. Tá na sua mão, agora é tudo ou nada. Se for amor, você vê que tudo passa. Se for embora, tá na cara. Você vem e me revira. Iê, iê, iê, iê. Sinto uma pontada no peito, ouvindo as modas que judia. Iê, iê. Sofrendo amor, tomando pinga. É desse jeito que meu coração se vinga. Se demorar, já fica a dica. Vou na vontade, sem ninguém por esse. E aí? É bom você voltar, senão eu vou pra rua. Se eu for pra cama com alguém, a culpa é sua. Te peço pra parar, mas você continua. Já tô cansado dessas tijoladas suas. É bom você voltar, senão eu vou pra rua. Se eu for pra cama com alguém, a culpa é sua. Te peço pra parar, mas você continua. Já tô cansado dessas tijoladas suas. Quando eu tô me reorganizando, você vem me revirar. Iê, iê, iê, iê. Sinto uma pontada no peito, ouvindo as modas que judia. Iê, iê, iê. Sofrer de amor, tomando pinga. É desse jeito que do coração se vinga. Se demorar, já fica a dica. Tô na vontade, sem ninguém por esses dias. É bom você voltar, senão eu vou pra rua. Eu vou pra cama com alguém, a culpa é sua. Te peço pra parar, mas você continua. Já tô cansado dessa chilhada sua. É bom você voltar, senão eu vou pra rua. Se eu for pra cama com alguém, a culpa é sua. Te peço pra parar, mas você continua. Já tô cansado dessas tijoladas suas. É, bora. Já tô cansado dessas tijoladas suas. Já tô cansado dessas tijoladas suas. Dia, mais 13 minutos, meio-dia e 13 aqui na Minas FM. Bora com Rafa e Lorenzo, hein? Boa segunda, bom feriado. Seu nome na tela, chamada em espera. Quem diz que me esqueceu, apareceu. Proposta indecente, uma noite quente. Você e eu, pensei uma, duas, três. Antes de dizer ok. Fazer amor com eles é complicado, mas tava me sentindo preparado pra dar um show na sua cama, te mostrar quem é que manda te deixar em mil pedaços. E yeah, yeah, eu fui pra dar um chá, fui pra fazer chorar, chorei. Quando eu tô quase te esquecendo, você vem e a minha saudade vai de 0 a 100. Eu fui pra dar um chá, tomei, fui pra fazer

com minha estrada. Todo mundo bem forte. Sua instituição financeira ter recorde em resultados é bom. Receber parte desses resultados é melhor que bom. É Sicoob Credicom, uma cooperativa tão sólida que distribuiu 209 milhões em cashback para os cooperados no último ano. Agora, uma boa notícia para quem não é cooperado. Você pode ser um. Abra sua conta agora mesmo. Sicoob Credicom é melhor que banco. É seu. A Avivar Alimentos em São Sebastião do Oeste agora é Costa Foods Brasil. Estamos contratando para as vagas de operador de produção e embarcador de aves e não é necessário ter experiência. Oferecemos salário de R$ 1.901,80, vale alimentação de R$ 800, plano de saúde extensivo aos dependentes e outros benefícios. Envie seu currículo para o WhatsApp 37 99902 8469 e venha fazer parte da Costa Foods Brasil. Raiz mineira, força global. Sigam o Instagram da Minas FM, arroba Minas FM. Precisando de areia para sua obra? Ligue 991-98000. Areias Bela Vista. Aqui tem qualidade, preço baixo e entrega rápida. 991-98000. Minas FM, 80 anos. A Rádio Minas, eu comecei a ouvir a Rádio Minas com 6 anos. Hoje eu tô com 4.9. Escuto a Rádio Minas até hoje. Comecei a escutar com a minha mãe, né? Ela ouviu o Jorge Neto. E a noitezinha, nós ouvia o Fico, né? E nós não tinha televisão na época e a diversão nossa era o rádio. E com isso aprendi, né? Aprendi até hoje a ouvir a Rádio Minas, né? Não fico sem ouvir a Rádio Minas de jeito nenhum, meu filho. Meu rádio é ligado aqui 7 horas da manhã e é desligado 8h30, 9 horas da noite. E aí escuto a programação todinha, até o Bira. Tem dias que eu escuto até a Voz do Brasil. Minas FM, 80 anos de história, tradição e inovação. Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro. O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS! Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. É tudo de bom, Minas FM. Agora, meio-dia, 30 minutos, boa segunda, bom feriadão pra você, hein? Parabéns, Divinópolis, 114 anos. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar. Fantasiando um segredo, o ponto onde quer chegar. As caras tristes, fingindo que

99,3. Minas FM. É tudo de bom. Show da tarde. Penso que já te esqueci, que a minha vida agora vai mudar. Sempre aparece um infeliz pra tocar na ferida e me lembrar. É como uma sombra que me segue, perfume que impregnou na pele. Você é um passado com o pé no presente, e quem olha pra mim enxerga a gente. Se o povo tem saudade do que a gente viveu, imagina eu, imagina eu. Até quem tá fora da história por nós dois sofreu. Pra mim, a voz do povo é a voz